ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. Expresso, mais que um programa, uma referência. Programa Expresso aqui na sua Pássaro da Ilha FM. Vamos até as 14 horas de hoje, sempre com a sua participação aqui pelo 991248325 ou 99204-2222. Você pode participar enviando a sua pergunta aí para os nossos convidados desta edição de número 377 aqui do programa. No ano passado ele esteve aqui, mais ou menos nessa mesma data. Hoje está de volta para a gente falar do quarto jantar dançante do SESG, que acontece hoje à noite aqui em Guaranésia, e claro, falar também dessa entidade que é tão importante aqui para o município de Guaranésia, que é o SESG. Meu amigo Anezinho, Anésio Piton do Silva, como é que vai? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Antônio Cláudio. Primeiro, queria agradecer a oportunidade de estar aqui de novo, né, para divulgar mais uma vez a quarta noite dançante do SESG, que o ano passado a gente já teve, já passou, que foi um sucesso, graças a Deus. E estamos aí de novo, né? Foi um grande sucesso, já está se tornando uma tradição na cidade, né, Nezinho? Já ficou. Graças a Deus, já, né? Ficou, graças a Deus, ficou, né? Então, isso aí é um ponto que ajuda a gente, que fica fácil, né? É. O pessoal que vai, gosta, então já passa, então fica aquela coisa que é mais fácil você chegar na pessoa e oferecer, e a causa é justa, né? Ô, Nezinho, mas é mais ou menos isso mesmo. Quem foi no ano passado, já mais ou menos, já saindo de lá, já reserva pro ano seguinte? A maioria, né? A maioria já deixa. E apesar que esse ano a gente pode falar assim que é muita festa, teve muita festa, então o pessoal tá meio, é um ano de crise, é. O pessoal tá meio apertado, mas tem ajudado, e quem foi sempre volta, né? Volta, porque o ambiente é um ambiente agradável, aquela coisa que o pessoal vai para divertir mesmo, mas, e a coisa é à vontade mesmo. Mas é só o nome Jantar Dançante ou é dançante? É, inclusive a gente até mudou, agora é quarta noite dançante do SESG, né? A gente colocou porque o jantar fica aquela coisa que a pessoa acha que vai lá para jantar, né? Então a gente falou, isso. Aí a gente até alterou, colocou quarta noite dançante do SESG, né? Que agora vai ficar a noite dançante. A partir de agora, então, o nome vai ser isso, noite dançante. E toda a renda é revertida para o SESG? Essa renda é destinada inteiramente para o SESG. Tá, é a única festa que a gente tem, né? Mas é os só custos para fazer uma festa não são... Não é nada barato. Então, aí pesa, né? É a bebida que a gente tem, e apesar que a gente tem até que agradecer, o pessoal ajuda demais, a gente ganhou muito mantimento, o pessoal dá mandioca, que foi esse ano a gente fez que foi o comida de boteco, né? Então a gente chegou a ganhar alguma coisa, né? Mas ajuda. E a gente, eu até quero agradecer aqui a todo mundo que ajudou diretamente ou indiretamente, né, para o sucesso da festa, né, que tem os patrocinadores e tal. É o pessoal da diretoria que se empolga muito, que isso aí é até, a gente acha que é fácil você fazer uma festa, mas não é, aquilo dá trabalho, ocupa tempo, e você tem que correr atrás por causa de preço, chegar num jeito de você ganhar. No ano passado eu acho que eu já te fiz essa pergunta, mas eu vou repetir porque eu acho que ela é válida. Pra que fazer isso, né, Zinho? Você larga a mão do teu trampo lá, do teu serviço, da tua empresa, pra difícil. Correr atrás disso, pra quê? Bom, assim, aquela coisa assim, eu acho que eu, na época eu até falei, compensa, a hora que você chega, você olha o rosto daquelas crianças que estão lá, certo? A gente está atendendo na faixa hoje, deve ter uns 130 crianças lá, o ano passado a gente tinha um pouquinho mais, mas é 130, 140 que está lá. E, então você vê que compensa. É assim, uma coisa desgastante, principalmente assim, você tem que dispor, sei lá, ver como é que tá, o que que tá acontecendo. Tá, mas você, né, deixa de ganhar dinheiro. Não, isso aí, infelizmente. Não é? Isso é uma coisa. E muitas vezes a população critica também. Critica demais. O cara tá critica, lá, o cara trocou, tá lá pra se aparecer. Trocar de carro, meu amigo, já foi, só foi entrar. Não, nem pode, a festa agora você tem. Não tem isso? Tem. Tem também. Isso, não isso só é... no SES, mas em todas acho as instituições. Acho que toda instituição, a pessoa que tá lá, eu acho que a gente é voluntário, é, como todo mundo que tá, a gente não ganha nada, não tem rendimento nenhum, né? Então o que a gente ganha lá é aquela assim, você se sente realizado, né? Porque você tá fazendo uma coisa que você vai deixar pro futuro. Tem aquele velho ditado, Deus dá em dobro também. É, então, e a pessoa lá na frente, quando você chegar, você vê um médico lá, um engenheiro. Saiu dali. E né? Saiu dali, você sabe, puta, essa criança estudou lá, né? E a gente conseguiu, deu alguém na vida. E, nossa, isso aí é muito gratificante, é, né? Hoje a gente vai ter um show lá do Oficina do Som. Oficina do Som. Uma banda muito reconhecida, toda, o pessoal, né, tá falando muito bem da banda, né? É. E, então, isso aí ajudou também, né? Que a gente tentou fazer uma coisa assim, pra já deixar uma festa que vai virar padrão, certo? É. A partir desse ano, que já é o quarto que a gente faz, mas vai ficar mais fácil, porque o pessoal vai saber que é uma festa de tradição, né? E, inclusive, o mês que a gente faz sempre foi outubro, né? É. Mas sempre esse é época, sempre, né, é outubro, que é a faixa que a gente faz ali. Esse ano a gente teve que adiantar um pouquinho, né? Porque vai ter outra festa aí também, né? E o pessoal andou meio que aperta pedindo pra adiantar, porque pra gente adiar fim de ano é complicado, né? Então é preferível você tentar fazer uma coisa que fica bem pra todo mundo, pra evitar problema, né? O cardápio lá é comida de boteco? Comida de boteco, Antônio Cláudio. O que a gente vai ter nesse comida de boteco? Então, rapaz, qual que é o cardápio? Já que a gente tá no horário de almoço, vai ter... vamos passar pra todo mundo, deixar todo mundo com água na boca. Então, rapaz, olha lá, primeiro vai ter os aperitivos, petisco, né? Que vai ser brusqueta, torrada, ovinho de codorna, zucchini, batatinha em conserva, cuscuz, espetinho de carne de frango, suíno e bovino, giló chips e mandioca frita. Certo? Isso é os aperitivos, né? Agora aqui vamos ter calabresa cebolada, arroz temperado, certo? Moela ao molho, mandioca cozida, legumes gratinados, né? Então você vê que assim, tem, tá à vontade, né? Tá pra todo gosto, né? Então eu acho assim, o pessoal não tem o que reclamar, né? Então a gente fez uma coisa pra ficar bem servido, né? A única reclamação que o pessoal vai poder fazer é porque restam pouquíssimos lugares. É, isso aí, graças a Deus, né? Pode muita gente ficar sem. Pode. Sem, mas até tem isso, o que a gente pode fazer, que o pessoal tá ligando, às vezes até a gente vamos estipular uma hora aqui, porque fica difícil, porque depois você chegar lá e conseguir colocar a pessoa em alguma mesa, né? Mas eu acho assim, até as 4 horas, um limite, tá, até as 4. A gente consegue. Horas, quem ainda não comprou, pode isso, consegue tentar e a gente tentar encaixar em alguma mesa lá. Eu acho que mesa mesmo, formar uma mesa, eu não sei, preciso ver só se houve alguma desistência, não sei, eu preciso ver que tem muita gente vendendo, né? Então a gente precisaria ver. E vai ter as bebidas, vai ser cerveja no Skol e Brahma, certo? No baldinho, com gelo, garrafinha, né? E refrigerante, a gente tem Coca, Guaraná Antártica, Coca-Cola Zero, água, né? E vai ter os drinks também, Antônio Cláudio. Opa, legal. Certo, que às vezes o pessoal chega lá. Isso. Então, é assim... Ano passado já foi open bar? Foi. E o pessoal gostou, a gente voltou, certo? Aí a mesa de drinks com vodka, saquê, drinks de fruta... O pessoal gostou, então a gente... Você, por ser organizador, experimenta um de cada? Toma um pouquinho, mas não chega nem... Ô, Nezinho, mas não dá muito pra aproveitar, né? Não. Tem que trabalhar assim, mais, né? Do que... Mas é gratificante, você vê aquele... Todo mundo falando bem, né? Então, é o que importa pra gente é que o pessoal vá e se sinta bem, né? Porque isso aí numa festa... você tá ali dispondo dinheiro e tal, e chegar lá e é uma festa que não te agrada, eu acho que já fica... É, né? E isso não tem acontecido, né? Graças a Deus, porque o ano passado foi um tremendo sucesso, foi. Esse ano vai ser, tenho certeza. De vendas aí, também vai ser outro grande sucesso. Tá bom, graças a Deus. Sinal de lucro pro SESI. Vamos ver. Mas é suficiente para quanto tempo? A festa do ano passado, mais ou menos, a gente tava conversando aqui, deu ali na faixa de entre 10, 15 mil reais. Foi, né? foi nessa faixa. Eu imagino que 10, 15 mil reais não dê para sustentar o SESI por muito tempo. Nem um mês, né? Porque a gente tem um gasto mensal lá em torno de 18 mil reais. Certo? Eu acho que esse ano a gente vai aumentar um pouquinho, porque a gente contratou um motorista, né? Que tava fazendo falta lá. Então eu acho que já vai aumentar um pouco. O salário aumentou também, claro, né? Então, todos os gastos aí. É, tudo. Então a gente tem. Vai aumentar um pouquinho. Um pouquinho. Mas e além dessa festa, de onde vem o dinheiro do SESI? Não, é doação, né, Tony Cláudio? A gente até tem que agradecer quem ajuda, certo? Nós temos o pessoal que tá ali, que são o que a gente chama de padrinho, né? Que então isso aí ajuda demais, a maioria é isso, a prefeitura ajuda também. Uma subvenção. Tem uma subvenção lá, não é muito, mas é o que foi proposto e o que eles conseguem doar é isso, poderia ser mais, né? Mas infelizmente ele não tem condição. Mas ajuda, toda ajuda é bem-vinda. E como é que faz para ser padrinho lá, Nezinho? Então, é só procurar a gente, procura alguém da diretoria, ou pode procurar até mesmo o pessoal do SESG, falar, eu quero ajudar. E aí o valor não importa, Antônio Cláudio. É isso que eu ia te perguntar, são 140 crianças. 140 crianças. Quantos padrinhos você tem hoje? Tem uma ideia de mais ou menos? Então, olha, isso aí teria que ver lá, porque a gente tem o pessoal que deposita em conta, certo? Tem as empresas que já dão todo mês, então tem gente lá que dá 400, 500, tem gente que dá 50, você entendeu? E a pessoa fala, não, eu vou doar 10 reais, é bem-vindo, claro. Você entendeu? Claro. Você pega uma pessoa, eu dou 10, outro dá 10, então isso aí ajuda, e a gente pede também pro pessoal ir lá, ver o que é que a gente tá fazendo lá. Entendeu? A gente tem as crianças, tá lá, a gente tá tirando eles da rua, estão tentando fazer com que sejam alguma coisa no futuro, certo? Que é o que importa, e a gente tá começando na base. Quem é? As crianças, né? É no contraturno da escola, né? Isso. Porque às vezes muita gente pensa, o SESG lá é uma escola, não é bem... Não, a escola. Gente não é, né? Inclusive a gente nem pode ser, né? É. A gente lá é assistência social, né? É. As crianças que frequentam o SESG, elas vão no período da tarde da escola e da manhã estão no SESG. Quem estuda cedo, depois do almoço, sai da escola, já vai, a gente tem almoço, certo? É o pessoal que dá a parte da manhã, eles chegam, tem um café da manhã reforçado, aí antes deles saírem, tem o almoço, eles almoçam, aí vão para a escola regular. E quem entra, tem o almoço, depois tem um café da tarde, né? Um lanche. Isso aí é fornecido, a gente que fornece, né, com uma coisa tudo balanceada, uma coisa tem nutricionista, vem já de restaurante, no caso é a Sodexo que fornece pra gente, né? Então é tudo de primeira qualidade. Qualidade, o pessoal que tá lá come bem. Nezinho, vou fazer um intervalinho comercial, a gente volta nesse bate-papo aqui para falar mais sobre a quarta noite dançante que acontece hoje à noite. Se você ainda não garantiu seu ingresso, ouviu o Nezinho dizer aqui, até às 4 horas é o limite máximo para você garantir o seu ingresso para a noite dançante, a quarta noite dançante do SESG em Guaranésia, no Estação 33. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. Expresso. Expresso. O seu programa de sábado. É o programa Expresso aqui na sua Pássaro da Ilha FM. Vamos até às 14 horas, sempre com a sua participação por aqui. 991-248325 992-04-2222. Estou conversando aqui com a Anésio Piton do Silva, falando sobre a quarta noite dançante do SESG e também sobre o SESG. Ô, Anésinho, você assumiu o SESG há um pouquinho mais de um ano. Esse mandato aqui, que deu para fazer já no SESG aí? Como é que vai ser lembrar do seu mandato à frente do SESG, apesar de ainda ter um tempinho, né? Não, mandato é de quanto tempo? É 2 anos. Dois, né? Anos. Então tá quase vencendo já. É, na fase de fevereiro, março aí, a gente. Vamos ver se a gente fica, se sai. É complicado isso aí, mas vamos ver, né? Mas o mandato é 2 anos, né? Bom, o que a gente fez lá, Tony Cláudio, foi feito lá. Esse ano a gente fechou aquilo lá, o pessoal andou falando lá que tava invadindo e tal, e a gente conseguiu, não sei, o pessoal deve estar passando lá e ver que a gente fechou com o muro, né? Conseguiu. Foi fechado já aquela parte lá do nas laterais embaixo, a frente lá também fechou, né? Então a quadra agora tá isolada, né? É, o pessoal reclamava ali, né? É, usava, lá o uso era indevido, né? Infelizmente. A verdade é que a gente ia, fechava, era um alambrado que tinha na frente, consertava aquilo, você consertava cedo, chegava no outro dia cedo, tava aberto. O pessoal, se usasse com consciência, tava lá à vontade, era para ser usado. Todo mundo usava. Eles confundiram aquilo lá, achou que aquilo lá era uma... era da prefeitura, e não é. Aquilo lá, se você for ver, é do SESG, é propriedade particular aquilo lá. Mas a gente nunca negou de emprestar, podia usar. Eu acho que nem nega. Não, né? Não. Se houver um pedido, né? Mas assim, se tá usando, é pra comunidade, pode usar, mas usa com consciência, né? Agora, o que acontece? A gente reformou aquela quadra, foi feito... fez as traves do gol e colocou lá, hoje você vai lá, tá tudo quebrado, o pessoal quebra, a quadra acabou, né? Então, aí lá, andar de skate lá dentro, né? Então a gente falou, não, vamos fechar isso, que a gente já evita até para a própria segurança dos assistidos lá, uma coisa fechada ali, é melhor pra gente, né? Então a gente fechou lá. Depois de fechado, deu uma reforma na quadra? Vamos reformar agora, inclusive, vamos ver essa renda, né? Se for boa, se Deus quiser, vai a gente ser, se vai ver se consegue reformar de novo lá. Eu quero deixar aquele lá um piso lisinho e tal, porque a gente tem uma proposta diferente agora, porque foi feito lá, quem é o pessoal que passar lá vai ver, né? Foi feito na frente da quadra, nós fizemos um banheiro, 2 banheiros, feminino e masculino, e fizemos uma cozinha lá, certo? Foi feito esse projeto e a gente tem intenção de usar aquilo lá, não só pro SESG, mas como fonte de renda também, né? Ah, para aluguel. Isso, para aluguel ali, para festa, casamento, mas assim, é uma coisa futura, né? Vamos iluminar agora, porque agora você tem condição, tá fechado, então a gente vai tentar fazer uma fonte de renda lá pro SESG, né? É, a sala de cinema lá, que a gente chama de sala de cinema, sala de projeção, né? Foi colocado cadeiras almofadadas que eu consegui, que era umas que foi doação que a gente ganhou, reformou, colocou lá, então os meninos estão se sentindo mais à vontade. Mais confortáveis, né? Para assistir no cineminha. O perigo é dormir, né? Chegar lá e dormir, mas se sentem mais confortável lá. Ganhamos também, a gente até conseguiu o dinheiro para fazer que precisava de colocar ar-condicionado, porque na época de verão os computadores dava um problema lá, então a gente vai climatizar. Aquecia demais, isso, parava. Isso, né? Agora a gente vai climatizar lá, já tá lá, os aparelhos já estão lá na entidade pra gente colocar, a gente vai climatizar a sala de informática, vamos climatizar a cozinha lá, que são, a gente tá com, acho que 4 aparelhos, um grande, que vai colocar na parte lá do computador, um na cozinha, e vamos colocar na parte de cima lá, que são as salas de aula lá e a sala de projeção, né? Você falou da sala de informática aí, ainda está sendo utilizada para a terceira idade também? Também, a gente tem um curso, noturno, tem um curso lá, né? eles estão lá, não só para terceira idade, não. Né? Não o pessoal, é só pra... quem a, são mães de criança, pais o, que estão lá, pra mim era quem só quiser pra terceira idade, ir, tá, então não, é liberado. Tá aberto pra comunidade, né? Tem a Fabiana Pacheco que toma conta, tem ela e ela que até agora ela tá, eu acho que ela vai ter neném, eu acho que já até teve, né? Não vai ter. Então, isso aí, Antônio Cláudio, a gente tenta fazer o possível para ajudar, certo? É um trabalho voluntário também dela, né? É voluntário também, ela vai, ela é voluntária e tá lá. E, inclusive, você tocando no assunto agora na área de informática, nós estamos até com um curso de inglês para a criançada, né? O pessoal tá gostando, inclusive os professores estão elogiando. Só para a turminha que tá lá, né? Só para os alunos do SESG. Turminha do SESG mesmo, né? Tá. E temos lá, né? Hoje a gente então o que a gente lá. Tem? Além dessas aulas de inglês, informática, o que mais os alunos do SESG têm? Tem lá, tem as oficinas lá que são bordado, tem as voluntárias que vão lá, que ajudam, até agradeço de coração a todas essas voluntárias que vão, que estão lá, que doam o seu tempo para as crianças. Bom, bom coração mesmo. Isso, né? Se tiver alguém que tem um dom ali de bordar, alguma coisa, pintar, que queira ir lá, vai, conversa. A gente tem lá a coordenadora, a Cida, conversa com ela, né? Fala, olha, eu posso ajudar com isso, né? Será que estão precisando? Precisando a gente sempre está mesmo. Vai estar, né? Então, tem a capoeira, certo? Que é o pessoal do Arte e Vida lá que cuida? Isso. A capoeira. Tem a música que é aprendizado para tocar lá. A gente tem um senhor lá, que é o senhor Lucas, que foi doado pela prefeitura. E ele é maestro mesmo. Seu Lucas, sabe? É de Bom Jesus da Penha, isso, não é? Ali perto é Mococa, né? Bom Jesus da Penha. São Benedito das Areias. Isso. São Benedito das Areias. Tá lá um senhor. E fala muito bem desse senhor muito Lucas. Muito bom. Não o conheço pessoalmente, mas ouvi falar então, muito bem dele já. Até assim, a gente fica até meio cinchado de ter. E tá fazendo um trabalho muito bom lá, né? Tá ensinando as crianças lá, na parte de lira. Tem a escaleta, a flauta, né? Então temos isso também lá, né? E tem a dança. Inclusive teve agora no Centro Cultural, né? Que foi convidado as escolas e tal. E o pessoal tá falando muito bem da gente. Que legal. Essa parte lá que foi muito apresentada. Foi essa semana. Se eu não me engano, acho que foi quarta-feira, quarta ou quinta-feira, né? Que foi no Centro Cultural. Falaram muito bem, estão falando no Facebook, nessas coisas aí. Então, a gente fica até lisonjeado de saber, assim, que já está começando a dar frutos, dando resultados. Não tem nada, as coisas que dá. A informática, como eu falei, né? Tem algumas atividades também, com inglês e outras que lá, que os professores estão lá. Certo, e hoje a gente. E o artesanato, né? Tem artesanato também. Inclusive tem a feira, anual também. Tem a feira também, que a gente faz, né? No já daqui mais um fim do ano a gente faz, né? E que muito bordado, aquelas coisas. Então, assim, tem muita atividade. Anazinho, eu lembro que o primeiro presidente do SESI que eu recebi aqui, deve fazer uns 8 anos, 7 anos, foi o Xé. E ele já me falava da demanda, que existe muita gente querendo entrar. Depois eu acho que eu recebi o Luiz Alfredo, se eu não estou enganado. Também me falou desse mesmo problema. Eu acho que o ano passado também você me falou desse mesmo problema. Não consegue resolver isso. Então, não dá para equacionar. Tem muita criança ainda que precisaria estar no SESI e não está. Não está. Mas o que acontece? Lá, hoje a gente, assim, a criança não pode ir direto lá, chegar lá e falar, olha, eu queria colocar meu filho e tal. Não é assim que funciona. Tá, a gente, como é que tem funciona? As regras. Primeiro é passado pelo CRAS, o CRAS faz a seleção e depois encaminha pro SESG, certo? Porque a gente é assistência social, então você tem que seguir certas regras, né? Então, a hora que vai lá, então se tem alguém, olha, eu preciso colocar, então procura o CRAS, vai até o CRAS, conversa lá com o pessoal lá, é um pessoal prestativo, o pessoal do CRAS, né? Que tá lá para ajudar mesmo, né? Então conversa, pede, e nós estamos lá para atender esse pessoal também que tá lá, que tá necessitado, né? Tá, hoje mais ou menos 140, 150 crianças. Hoje a gente tá na faixa de 140. 140 crianças. Isso, tem capacidade, a capacidade máxima ou teria capacidade para atender mais? Eu acho que sim, estaria até bom, sabe? É o limite. Porque, pelo espaço, pela estrutura que tem. O espaço que a gente tem ali, né? Hoje a gente conta lá com, a gente tem uma coordenadora, né? São 6 educadores que estão lá. Temos também 2 auxiliares de limpeza, tem a artesã bordadeira, como eu falei, e tem um motorista. Então, assim, o que dá pra gente atender, fazer um serviço eficiente, bem feito, seria nessa faixa. É, né? A gente atende aumentar, lá de 6 a 15 anos. Acredito, né? Até que o desejo seria aumentar, mas não dá. Mas né? Sim, é complicado. Mas existe uma demanda, você percebe isso, que não, muita gente procura lá. Né? Procura, né? Procura, sim, tem essa demanda, mas é o que está dando para a gente atender, a gente está fazendo e muito bem feito. O SESG acaba ocupando um espaço que deveria ser ocupado pelo poder público, Onésio? Então, é uma coisa complicada de a gente falar, mas, é isso, a verdade, né? Nós estamos lá, uma coisa que seria aí do poder público e está lá com a gente e a gente está fazendo. Acaba um grupo possível, assumindo a responsabilidade, vamos tocar, porque se a gente já está, a gente já está lá há 13 anos, né? Não lá, foi fundado, certo? Isso aí foi essa sementinha foi plantada lá atrás, né? Pelo promotor Dr. Cláudio. Ele esteve aqui contando ideia, a história. Né? E começaram com essa, começou lá no asilo, né? E do asilo passou, a gente conseguiu, eles conseguiram na época a doação que era o clubinho, né? Era o clubinho do Bom Jesus, isso, né, que estava abandonado, isso, né? Abandonado, aquela coisa lá, disse que estava só, não tinha nem condição. Aí conseguiram reformar, conseguiram verbas, reformaram e hoje a gente está lá com a estrutura, bem dizer, completa, né? E eu acho assim que a proposta nossa lá tá suficiente, dá para fazer, né? Até que idade a criança permanece? Até 16. Até 16. Aí é, fica 15 anos. Aí, né? 15, fica essa 16 já não. Aí fica essa brecha depois, então, né? Então, aí e não é ocupado por nenhuma entidade, infelizmente. Com isso aí, porque deu 16 anos, até a fanfarra, né? Esqueci até de falar dessa fanfarra nossa, que foi um sucesso, o pessoal tá falando, a gente fica satisfeito. E eu foi assim que eu entrei lá. E tem o maior amor naquela fanfarra com aquelas crianças. Eu lembro quando a gente estava no ginásio, né? Aquela briga para a gente poder participar daquilo, né? E era um sonho em fazer uma fanfarra bonita. Não só para o SESG ali, mas para a cidade, né? Claro. E então a gente tem a fanfarra lá. Mas assim, aí deu 16 anos. Bem, o que você vai fazer com a criança ali, né? Fica ali, bom, criança não, adolescente, já né? Já virou um adolescente. Mas a gente tá pensando em ver se consegue algum projeto pra gente que encaminhar. Seria o ideal, né? Porque a criança uma chegou continuação, seria porque... uma continuação, né? Mas aí eu acho que ali, a estrutura hoje ali, a gente não tem, não tá adequado. Mas existe pelo menos um pensamento. Não, essa já foi plantado, isso lá, a gente já... O que fazer com essas crianças após os 16 anos, né? Isso, tá vendo aí? E como eu falei também da fanfarra, né? Tem os maiores lá de 16 que estão lá e toca com a gente, né? Vai e tem amor naquilo lá também, como a gente tem, né? E 13 anos já o SESG, né? Quantos anos? Tem 13 anos, né? Essas crianças de 13 anos atrás voltam hoje lá no SESG para ajudar, para colaborar? Então, inclusive há uns tempos atrás teve uma menina que foi uma das primeiras que teve lá. Nossa, foi uma satisfação muito grande para a gente, né? Você saber e ela contar a história dela, que ela começou, que foi se não me engano, acho que deve ter sido a primeira, né? Uma das primeiras alunas. Graças lá, ao SESG, asilo, encontrou, né, o caminho, né? A gente fica satisfeito, né? Essa é a maior satisfação, você tá, como você já disse, né? Alguma coisa, né? É a maior satisfação, isso, de todas. Mas então vamos reforçar o convite hoje à noite? Então, hoje à noite, né? Se tiver alguém aí que tá aí com intenção de ir, certo, pode ligar pra gente. Qual que é o número, né, Zinho? O 1837, né? 1837, 3555-1837. E a gente pode até tentar encaixar e ver ali o que, que pode ser feito. Mas né? ligue o mais rápido possível, porque restam poucos já tá, lugares. Graças né? a Deus a gente fechou, tá bem dizer, fechado, né? Show com a banda Oficina do Som. Muito faz bom. Tempo que a banda Oficina do Som não vem em Guaranésia. É um pessoal que. O pessoal animou a hora que foi aqui descobrir o que era essa banda. É, o animado. Do meu amigo Luiz Renato, que também está me devendo uma visita aqui no programa. Já chamei ele várias vezes aí. Quem sabe hoje ele já não anima lá e vem no próximo programa. Mas, Lezinho, parabéns, sucesso no evento. Ingresso é só com você, então, só nesse número, né? 18, ou tem um pessoal. Hoje é o meu, porque tá fechado lá, é, né? Que é o mil, né? 3555 mil, né? Isso. Mas hoje, então, é ligar direto pra você, falar com você, pra garantir. Lá. Começa por volta de que horas? 10h30. 10h30. Uhum. Grandes atrações, um cardápio super variado e tem os apoios que a gente tem que agradecer. Deixa eu falar aqui, Lezinho. Pessoal que tá ajudando e colaborando. É, IES Brasil, que é a SIC, né? Autoelétrica Franco, Caixa Econômica Federal, Carvalho e Pasqualini, Consulte Contabilidade, Alto Posto Matão, Depósito de Materiais para Construção Petrete, Laboratório São Francisco, Lopes Sorvetes, Luiz Imóveis, Indústria Têxtil Novo Mundo, Farmácia Droga Líder, Trem das Cores, Fazenda São Geraldo, Hidrojato, Lemos e Gomide, Madeireira Crivellari, Madeireira NM, Minquiro Materiais para Construção, Poço de Molas Guaranésia, Relojoaria Tecnos, Sacolão Ideal, Sorveteria da Praça, Supermercado Irmãos Duarte, Vildrex Artefatos de Vidros, Zampar Farma e Drogaria Sumineira, Sodexo, né? Rotisseria Fernandes, Cred Inter, o Sicoob Cred Inter, Pizzaria Ponto de Encontro e a Fastenal Brasil, importação, exportação e distribuição. Isso, né? Tudo bem. Beleza, então, Nezinho, valeu pela muita participação. Muita gente ajudando, hoje, né? A gente com fica certeza. Satisfeito porque a causa é justa. Então, pessoal que ajuda e ajuda de coração. Eu acho que essa festa já é boa e é bonita porque é uma coisa que é feita de bom grado, né? Então, a pessoa tá ali. Eu quero agradecer a todo mundo que está empenhado e ajudando, certo? Aos patrocinadores, à diretoria que está lá empenhada, trabalhando, que não é fácil para ninguém, aqui a correria, daqui, dali, seja. Certo? Mas no fim dá tudo certo e eu que e dará tudo certo já à noite. É que... E aproveite um pouco da festa, viu? Porque senão como é que faz? Tá, né? Lá, vamos aproveitar também, se Deus quiser. Valeu, Nezinho, obrigado pela participação. Eu que agradeço. Agradeço a você, Antônio Cláudio, agradeço ao Miguel, à rádio, a oportunidade de vir aqui, divulgar, certo? E falar um pouco do que é o SESG e peço ao pessoal que está... Passe lá, vê o que é feito, conheça. As portas estão sempre abertas. Então né? lá, tá, a gente está aberto lá, se tem alguém que queira ajudar... Procure, não ajudar financeiramente, que financeiramente também, se tiver, pode ligar, ver, ó, queria ser um voluntário, vai lá para ajudar como voluntário, não, quero ser o padrinho, quero ajudar, isso é importante pra gente. Claro, né? importante para vocês, importante pro SESI e pras crianças, então, né? Vamos lá, é pra ajudar, se a gente, o futuro do Brasil sei, eu tá sou aí, muito, né? Eu sou muito descrente da nossa geração, infelizmente, Lezinho, a gente tem que olhar nas crianças, né? Isso. Se a gente quiser melhorar esse país, esse mundo, é pelas crianças, porque a nossa geração, infelizmente, não, já não tem muito conserto não, né, Lezinho? Obrigado pela participação, agradeço, viu? Valeu. Vamos fazer um intervalo comercial, a gente tem a pausa aí para propaganda eleitoral gratuito, damos sequência no programa Expresso logo após o horário eleitoral gratuito. Programa Expresso! ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.